A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que ele nos concede para o louvor da sua glória e para o nosso regozijo juntamente com ele. Nós vamos continuar hoje as ministrações sobre o livro de Gênesis. E eu quero que você esteja bastante atento, porque Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Creia, tenha fé que Deus vai falar ao seu coração. Inicio com uma saudação, que é uma mensagem que o irmão José de Amorim, da Igreja Metodista em Cidade Líder, mandou para nós. Quando nos sentimos cansados e fracos diante das adversidades da vida, Deus vem e nos mostra que Ele é a nossa força, que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Façamos então a leitura do capítulo 12 de Gênesis, o chamado e a missão de Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Arã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Arã. Tomaram rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porque ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste do Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde, Abrão partiu dali e seguiu em direção a Neguebe, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio uma grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abrão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, se alegrarão, é a mulher dele. Tua formosura se alegarão, é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem, por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela. Viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca. E Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem Abrão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abrão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: Que é isso que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abraão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Aleluia, esta é a palavra do Senhor. Faço algumas considerações de rodapé da Bíblia King James atualizada, BKJA. Deus falou e chamou Abrão quando esse vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia, e seus pais eram pagãos. Abrão deveria deixar o mundo estável das nações pós-Babel para começar uma nova vida e uma nova família, embora sua esposa Sarai fosse estéril. A vida de Abraão é marcada por quatro grandes fases. Em cada uma ocorre uma revelação divina. A primeira é a convocação e mudança para Canaã, capítulo 12 ao 14. A segunda, a promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança, capítulo 15 e 16, que veremos. Em terceiro, a celebração da aliança, a mudança de nome e o início do sinal da circuncisão, capítulo 17 a 21. E a quarta, a grande provação e o aprimoramento da sua fé em Elohim, o nosso Deus, capítulo 22 a 25. Quanto a Betel, fica próxima e ao norte de Jerusalém, e o seu nome significa Casa de Deus. Sua importância vital na história de fé do povo de Deus, e somente Jerusalém é mencionada mais vezes que Betel no Antigo Testamento, tamanha a sua importância. Foi a cidade onde Jacó, posteriormente, teve uma visão, onde Jeroboão erigiu um ídolo e, por causa deste pecado, Deus ordenara a destruição completa de Betel. E uma última informação: vários documentos históricos, inclusive um dos rolos do Mar Morto, encontrados no século XX, informam que Sarai estava com 65 anos nessa ocasião e continuava muito bonita, como nós vimos no texto. Faço agora algumas considerações do meu livro Houve Luz e depois uma conclusão. Nós estamos tratando, meus irmãos, minhas irmãs, da aliança abrâmica. Primeiro falamos da aliança com Adão. Depois falamos da aliança com Noé. E aqui mesmo no livro de Gênesis, temos a terceira aliança bíblica, que é a aliança com Abraão. Abraão, filho de Terá, foi chamado por Deus, ainda quando morava em Ur dos Caldeus. Nasce a aliança abrâmica. O Senhor diz a Abraão para sair da sua terra e da sua parentela e da casa do pai, para ir a uma terra prometida. Deus promete abençoá-lo e torná-lo engrandecido. Observe o paralelo com o capítulo anterior, como já faz algumas semanas que nós meditamos, eu peço que você faça de novo a leitura com relação à Torre de Babel. Observando esse paralelo aqui, você percebe, não o homem desejando tornar o seu nome célebre, e sim o Senhor prometendo tornar abençoada a vida de Abraão. Isso mostra que o problema não está em ser ou não ser engrandecido ou célebre, e sim em fazer desta consequência da bênção do Senhor, um instrumento de vaidade. Abrão não quis se tornar célebre com a sua força, mas recebeu uma bênção do Senhor. Todavia, o que vem de Deus é para ser repartido, e o Senhor o orienta para que seja uma bênção para outras pessoas. Aliás, você observou no final do texto que a promessa iria alcançar as nações da terra. Isso é a base para o que nós chamamos de universalismo na fé judaica, que foi se desenvolvendo e só depois, durante o exílio, é que eles tiveram claro o seu chamado de abençoar a todas as nações. Até então, eles pensavam em receber a bênção de Deus e cultuar a Deus, quando não estavam em pecado. Mas durante a queda do Reino do Norte primeiro e depois do Reino do Sul em Judá, que estamos estudando em Jeremias, é que se desenvolve completamente a ideia do universalismo, ou seja, traduzindo para você, nós vamos abençoar todas as nações. Nós vamos expandir esse relacionamento que Abraão teve com Deus e outras pessoas também serão chamadas filhas de Abraão. Por isso, isso foi tratado, por isso, esse tema foi tratado por Jesus. Ele recebeu a bênção para abençoar. O Senhor promete abençoar os que o abençoarem e amaldiçoar os que o amaldiçoarem. Em nome de Jesus, eu oriento a todos os cristãos que estiverem nos ouvindo nesta hora, jamais se levante contra a descendência de Abraão, contra os filhos de Israel, independente do pecado que eles cometam, porque todos nós somos pecadores. Não se levante contra a descendência de Israel, o povo de Israel, porque o Senhor prometeu abençoar os que o abençoarem, Abraão e a sua descendência, a saber, Israel, como nós conhecemos hoje, e amaldiçoar os que o amaldiçoarem. Não abra sua boca para amaldiçoar esse povo, ou você sofrerá as consequências desta inadvertência, desta palavra amaldiçoadora, ela recairá sobre a sua vida. Abrão obedeceu pela fé à orientação do Senhor, levando consigo a Ló. Ele caminhou aproximadamente 2.400 quilômetros em toda a sua jornada, até Canaã, depois desceu ao Egito, porque houve grande fome, e depois retornou. Ele creu na promessa e firmou o compromisso e aliança com o Senhor. Abrão é chamado pai da fé. Por isso, irmãos, os que creem em Jesus são filhos de Abrão, porque ele é o pai da fé e nós somos filhos desta fé. Nós fomos contemplados e fomos enxertados em Israel. Abrão é chamado pai da fé porque ouviu a voz do Rei da Glória, obedeceu e caminhou em direção à terra prometida e às bênçãos prometidas. Saiu também convicto de sua responsabilidade de ser uma bênção. Quando chegaram a Canaã, Abrão, Sarai e Ló, que era seu sobrinho, encontraram os cananeus habitando a terra. Deus então prometeu que daria essa terra à sua descendência. E isso aconteceu, e eles estão lá, graças a Deus, hoje. E viveremos juntos um dia e eternamente. E como ato de gratidão, o patriarca Abraão ergue um altar de adoração. Posteriormente, foi ao monte situado ao oriente de Betel. E novamente ergueu um altar para buscar a presença do Senhor. Depois foi para o Neguebe, a sudoeste do Mar Morto. Abrão ensina com seu exemplo que em cada etapa de sua jornada é necessário erguer um altar de adoração, um altar no seu coração para louvar ao Senhor. Deus prometeu terra e descendência a Abrão. E nos dois casos há impedimentos e obstáculos. Todavia o Senhor operou grandiosamente com mão forte e permitiu que a promessa se cumprisse, fez com que a promessa se cumprisse. Sarai, sua esposa, era estéril, não podendo ter filhos. Por isso, Abraão poderia contrair filhos com uma outra esposa ou serva, segundo o costume da época. Isso até depois nós vamos acabar comentando. E a terra de Canaã já era habitada pelos cananeus. Daí vem o nome cananeus, porque eles habitavam na terra de Canaã. Mesmo contra as circunstâncias, Abraão creu e também ensina para os seus descendentes que Deus é fiel e poderoso para fazer o que for preciso para cumprir a sua promessa. Houve fome na região do Neguebe, fazendo com que Abraão fosse para o Egito. Essa história de fome, dificuldade, luta e perseguição também vai fazer com que José e seus irmãos, Jacó, o pai de José, o neto de Abraão, caminhem para o Egito. Esta rota de fuga também está na história do nascimento de Jesus, mostrando a conexão entre esses relatos. Só facilitando para você, Abraão gerou Isaque, depois Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a José. E na história de José, que é o final do livro do Gênesis, é que nós vamos ver o cumprimento dessa ida para o Egito atrás do alimento. Abrão é pai da fé, mas teve medo, mentindo para os egípcios em relação à sua mulher. Essa dúvida, mentira e pecado, ao dizer que sua esposa era sua irmã, mostra que Abraão pecou, como todos os homens, com exceção a Jesus. Deus desfez a mentira de Abraão, mas não deixou de abençoá-lo, e o patriarca escapou do Egito, levando a sua mulher, família e tudo o que possuía, e mais, recebeu ele já era um homem próspero e recebeu ainda mais bênçãos, e recebeu mais posses, e saiu ainda mais próspero. Na verdade, o Egito nunca conseguiu nem prender os aliançados com o Senhor, e nem tampouco o pecado e o mal impedirem que o Deus de Israel cumpra a sua promessa na vida dos seus filhos. Eu vou repetir: o Egito, representando o cativeiro do pecado e o império satânico, nunca conseguiu nem prender os aliançados com o Senhor, e nem tampouco o pecado e o mal de impedirem que o Deus de Israel cumpra a sua promessa na vida dos seus filhos. O Egito conseguiu escravizar durante um tempo, mas ele não foi poderoso o suficiente para mantê-los cativos, porque Deus é maior. E a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a obra bendita do Senhor. Uma última consideração a respeito desta síntese do capítulo 12 do livro Houve Luz. Eu digo que você deve tomar cuidado com as meias-verdades, porque Sarai de fato era meio-irmã, melhor dizendo, meio-irmã de Abraão. Ele usou essa situação para deixar de afirmar que ela era sua esposa, ou seja, usou da meia-verdade. Mas as meias-verdades são piores do que as maiores mentiras. Então, não faça concessão. Não faça concessão, não faça concessão. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meia verdade. Eu finalizo deixando quatro palavras para você. Embora nós venhamos a tratar dessas questões ao longo dos dias, permitindo assim o Senhor, eu quero já deixar essas quatro palavras como uma espécie de premissas que vão nortear toda a nossa reflexão sobre a história de Abraão, primeiro, e que depois vai trocar o seu nome para Abraão. Em primeiro lugar, a convocação e a mudança para Canaã, a promessa de um herdeiro e a conclusão da aliança. Irmãos, em nome de Jesus, não há conversão real sem mudança. Deus nos convoca para segui-lo. Deus nos convoca para realizar o ministério que ele tem proposto para nós. E não podemos deixar de considerar essa convocação de modo algum. E essa convocação, ela é acompanhada de mudança, de metanoia, como vimos no estudo do Apocalipse, de mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança na nossa vida. Não é possível ser convertido e permanecer da mesma maneira que você era ou estava antes da conversão. Se houve conversão, necessariamente tem que haver mudança. No caso aqui, é mudança para Canaã, era uma mudança de vida, porque ele estava saindo da sua terra, da sua parentela, dos seus costumes, para um lugar que era só uma promessa. Ele não estava visualizando nada. E ele também não estava visualizando herdeiro, porque sabia que Sarai não podia conceber, e ele também estava em processo de envelhecimento, e o seu corpo ia se amortecendo. Perceba, conversão é mudança, e mudança radical, onde você assume uma postura de comprometimento com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e de comprometimento com um projeto que é chamado projeto do Reino dos Céus, ou projeto do Reino de Deus. Só há conversão se a mudança vier acompanhada desta dita conversão. Uma coisa que eu aprendi há muitas décadas atrás, muitas mesmo, era jovem e aprendi com os irmãos que nós orávamos juntos toda sexta-feira. E eu conheci um grupo de batistas, irmãos batistas do bairro da Penha, em São Paulo. Eu aprendi uma frase que eles usavam muito, eles sempre repetiam isso: aos convertidos e aos convencidos. O convertido é aquele que muda a mente, o coração, o rumo da sua história, se compromete com Deus e com o seu reino. O convencido é aquele que acha que se converteu, às vezes diz assim: eu estou na igreja há tantos anos, eu já estou convertido, mas ele não está comprometido nem com Deus, nem com o seu reino. Outros dizem: eu nasci na igreja, ou eu frequentei a igreja 10 anos, 20, 40 anos. Ele está convencido de que é convertido, mas na verdade não é. É só um convencimento mental. É só um convencimento mental. Ele não está convertido. A conversão vem acompanhada de mudança. Guarde isso. A conversão vem acompanhada de mudança interior, mudança exterior, no aspecto comportamental, e comprometimento com o projeto do reino de Deus. Em segundo lugar, a promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança. Meu irmão, eu quero perguntar: quantos herdeiros você tem? Falando de conversão, quantos herdeiros na fé você já gerou? Traduzindo ainda de modo mais fácil, quantas pessoas você já ganhou para o evangelho, não para a denominação? Quantas pessoas você ajudou, evangelizou, e ela se tornou de fato convertida e discípula de Jesus, comprometida com a grande comissão? Quantas pessoas você já discipulou? Meu irmão, se eu tivesse que parar hoje, eu estou só iniciando uma quarta etapa, da minha vida, e espero que essa quarta etapa me leve até o dia final. Mas eu quero perguntar a você: quantas pessoas você já levou ao processo de conversão e discipulado? Porque se eu parasse agora, hoje, se hoje o Senhor me chamar, são incontáveis o número de filhos e netos e bisnetos e tataranetos de pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e se tornaram discípulos de Jesus. E eu não estou falando isso para tornar meu nome conhecido ou célebre, de modo algum. De modo algum, em nome de Jesus, ele é a minha testemunha. De modo algum, eu só estou dizendo o que alguém me disse há 35 anos atrás, que conversão real era acompanhada de mudança. Agora eu estou dizendo: Conversão real é acompanhada da geração de um herdeiro da fé. Pastor, eu não sei pregar. Não precisa saber pregar. Você pode convidar a pessoa para ir à igreja. Pastor, eu não sei ensinar, não sei dar discipulado, ensinar. Bom, discipulado não é só ensino bíblico. Discipulado é a sua vida acompanhando o seu discípulo e dando mostras do que significa o cristianismo. Mas se você não sabe a parte teórica para ensinar, você não tem facilidade, não é que não sabe. Você pode até saber da Bíblia, mas não tem facilidade. Outras pessoas da sua igreja têm. E você deve colaborar para que as pessoas se convertam. Nós precisamos trabalhar para o maior número de herdeiros possíveis. Porque, como diz a missionária Vivian, o inferno, e a pastora Margarete, o inferno não foi feito para os seres humanos, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Ele não foi feito para que as pessoas caíssem em pecado e ficassem escravizadas por Satanás. Pelo contrário. Então nós precisamos ajudar as pessoas a sair de lá, principalmente porque a porta já está aberta. Jesus abriu a porta. Todo aquele que está escravizado no cativeiro do Egito pode sair desse cativeiro e ainda vai sair para uma vida nova e mais próspera. Em nome de Jesus, trabalhe de dia e de noite na sua escola. Seja um missionário no seu trabalho, não precisa abandonar o trabalho, mas no seu trabalho, a não ser que você tenha um chamado para isso, né? Mas no seu trabalho, seja um missionário, crie estratégias para se fazer, para fazer o evangelho conhecido, convide pessoas, deixe material à disposição das pessoas, ou seja, trabalhe para gerar herdeiros. Ou diretamente, ou acompanhando alguém que está fazendo isso e você está ajudando, ajudando, ajudando, ajudando em oração, ajudando a contribuir com o seu tempo, com a sua dedicação, com a sua visitação. Principalmente aquele que está sendo evangelizado precisa ser visitado, o novo convertido precisa ser acompanhado, e você pode ajudar de várias maneiras, mas você precisa entender que conversão real é acompanhada da geração de herdeiros. Em terceiro lugar, a celebração da aliança, a mudança de nome e o início do sinal da circuncisão, que nós vamos estudar só lá no 17. A celebração da aliança, aprenda que a cada vitória que Deus te conceder, cada dia que você acorda é uma vitória, mas há momentos especiais na vida. E nesses momentos especiais na vida, você deve fazer um memorial. Você deve erguer no seu coração, não precisa fazer nenhuma obra de arquitetura, não. Você vai erguer no seu coração um altar de adoração, porque conversão é mudança de vida e comprometimento com o projeto do reino, é geração de herdeiro e é celebração da aliança com Deus num memorial de adoração. E em último lugar, em quarto lugar, a grande provação e o aprimoramento da sua fé em Elohim, em Deus. Então, prepare-se. Porque se você se converteu realmente, as provações não vão sumir. Pelo contrário, elas vão aumentar. Você tem que estar preparado para as grandes provações, mas também você vai vencer essas provações na força e no poder do nosso Senhor e no aprimoramento da sua fé. Se você aprimorar sua fé em Elohim, o nosso Deus, você vai poder cumprir então o projeto que Eu ia Deus dizendo, tem. em primeiro lugar. Não esqueça, conversão é mudança de vida, de mente, de sentimento, de coração, de atitude, de comportamento, é metanoia, mudança de mente, mudança de valores. Você não vai se moldar segundo os valores desse mundo e vai caminhar na direção de um comprometimento com o reino. Você está comprometido com o reino? Você está orando pela conversão das pessoas? Está contribuindo para a conversão das pessoas? Está trabalhando? Então, aleluia, é um sinal de conversão. Em segundo lugar, a promessa de herdeiros. Você está trabalhando para gerar novos convertidos? Ou você está cada dia, semana, mês, vai passando, frequenta a igreja, vai na igreja, volta da igreja, vai na igreja, volta da igreja. E depois de um tempo, até muitas pessoas abandonam a igreja, porque fica uma coisa assim, já ouviu centenas de sermões, acabou não se tornando alguém comprometido e acaba se desmotivando. Você se motiva promovendo a vida de outras pessoas. Quem vai convencer? O Espírito Santo. Sim, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas você vai trabalhar para convidar as pessoas, para ajudar as pessoas, até que elas tomem uma decisão real por Jesus, sejam batizadas e possam se tornar discípulos. Em terceiro lugar, é preciso erguer no seu coração, em cada momento especial, um altar de adoração. E em quarto lugar, a grande provação e aprimoramento da sua fé em Elohim. Você precisa aprimorar a sua fé em Elohim, o nosso Deus, para que você possa suportar a luta da grande provação que nós estamos passando e vamos passar. Eu dizia, se você pensa que vai diminuir após a conversão, avise as pessoas, não vai diminuir. Você vai receber bênçãos infindas, bênçãos incontáveis da parte de Deus, mas as provações virão também. Porque o mundo passará a odiá-lo, assim como odiou a Jesus, odeia a Deus, vai odiar essa pessoa também. O mundo que eu digo, já sabem, as trevas, e vão surgir lutas e provações, mas com o aprimoramento da sua fé em Elohim, essa ainda era uma fase da fonte eloísta, a primeira fase das quatro fontes do Antigo Testamento, e por isso destaque em Elohim. Preste atenção, você precisa aprimorar sua fé para suportar a grande provação. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e que Deus faça você, nesse segundo dia da semana, experimentar já um aquecimento do seu coração, de tal maneira a que você vá na direção de ser um filho de Abraão, um filho do Deus vivo e que vive de acordo com a sua vontade e os seus propósitos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus irmãos, até o final de julho, nós queremos mais do que alcançar, nós queremos alcançar vidas no Brasil e fora no Brasil, fora do Brasil. Nós queremos ganhar essas vidas, ser um instrumento de Deus. Tudo é obra do Senhor. A glória também é do Senhor. Mas nós temos como objetivo alcançar mais vidas, mais de 700 vidas. Nós queremos que elas sejam batizadas, quem ainda não foi, para que se torne batizado. Nós queremos, em nome de Jesus, que elas sejam discipuladas nas suas igrejas locais. Nós temos mais de 20 denominações que estão ouvindo essas mensagens, pelo menos até aqueles que nós conhecemos. De fora do Brasil, nós não ainda conhecemos a todos. Peço até à missionária que coloque esse chamado, se para aquele que é de fora do Brasil, se ele quiser se identificar, dizer que a que igreja pertence, ou se não pertence a nenhuma igreja, para que nós possamos ir fazendo um trabalho mais específico com essas nações. E nós queremos que eles se tornem frutíferos e gerem herdeiros que vão cumprir também a grande comissão de ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, anunciando tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para isso eu peço duas, três coisas a você. Primeiro, oração. Ore por esse ministério. Ore por esse ministério interdenominacional. Embora nós estejamos realizando também o curso na nossa igreja, mas ore por esse ministério que o Senhor tem soprado com seu vento e ele tem ido para muitos lugares. Muitos lugares. Ore por isso. Em segundo lugar, se você puder nos passar o telefone de uma pessoa, uma só, uma só, ligue para nós e passe esse número, ou pergunte para a pessoa se ela quer ouvir essas mensagens e ela mesmo liga para nós e nós vamos inseri-la no grupo. E terceiro, fale do blog. Fale do blog. E se você ainda não tem aberto com regularidade, tem mais de 100, 120 mensagens já ministradas ali de seis áreas ou sete áreas diferentes. Agora até com Apocalipse. Então, o blog, o endereço é bloglogos7. O número 7, tá bem? Bloglogos7.blogspot.com. Bloglogos7.blogspot.com. Que Deus te abençoe e te guarde. E vamos confiar que até o final desse mês nós alcançaremos aquilo que o Senhor tem nos desafiado a alcançar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Amém.